Ladies and gentlemen, it's time to role play. A gente está aqui reunido para mais um RPG Cast, o podcast que mata o dragão e mostra o cajado na blogosfera RPGista. E dessa vez estamos entrando no apocalipse zumbi e no Terra Devastada com John Bogeia. Pois é, cheguei aqui, vamos ver o que, é que vai dar esse podcast. Lembrando que é a segunda vez que a gente está gravando esse podcast, graças a alguma macumba que alguém fez aí. E dessa vez vai dar tudo certo, a gente está com o Mr. Game Dev aí para vocês e eu, RPGista, para fazer esse papo bem maneiro. Ok, I'm back! Agradecendo todos os leitores e todos os que acompanham de alguma forma nosso trabalho. Graças a vocês e seus votos, chegamos ao top 100 do Prêmio Top Blog. É isso aí, então, cara. Que a gente é já um dos 100 melhores blogs de games do Brasil, segundo o Prêmio Top Blog. Prêmio que a gente ganhou ano passado, né? Ficamos aí em segundo no júri popular, que quer dizer que foi o segundo blog mais votado todo o prêmio durante o ano inteiro. E no júri acadêmico, a gente foi em terceiro. O júri acadêmico é legal de dar uma ênfase, porque é uma bancada formada por 10 especialistas, de jornalistas e pessoas que trabalham com games, que escolheram a RPG Vale para ser um dos 3 melhores blogs do prêmio. Esse ano a gente quer ganhar de novo, já começou o segundo turno, vai aí até o mês de novembro. Vai colocar aqui no podcast, no link aqui para vocês votarem na gente. Tem também do lado na sidebar do blog os selos aí falando que a gente é top 100. Votem, spamem, avisem sua mãe, seu pai, seus parentes, todo mundo, para dar um gás aí pro blogzinho tão querido da galera, beleza? É isso aí, vamos mostrar aí o RPG Power. É. E quem sabe aí ano que vem a gente já começa a tentar concorrer aí pra podcast também. É, tem o Pix aí, de repente a gente participa também do podcast, Talent Show. Vamos aí ganhando alguns prêmios, lembrando que quanto mais a gente ganha, melhor a gente vai ser a qualidade do nosso blog e do nosso podcast pra vocês. Tem algum recado pra galera também, Daniel? Opa, cara, eu tenho dois recados pra galera. Primeiro, continue mandando seus contos, aproximações à meia-noite. Segunda-feira vai ter uma novidade lá. E nós temos uma comemoração também essa semana, né? Alcançamos a marca do 1 milhão de visitas. 1 milhão de page views, cara. Esse aí é uma marca histórica pro nosso blog, que tá aí há um pouco mais de 2 anos na luta, tentando aí conquistar algum espaço na internet. Quando a gente chega numa marca dessa, a gente fica feliz. Vamos também falar algumas outras marcas aí. O RPG Cast já chegou a 8 mil downloads. Obrigado a todo mundo aí que nos ouve desde o primeiro podcast lá, que falou sobre a Dragão Brasil, até o número 8, que foi sobre Warcraft. E estamos chegando também aos 1000 artigos publicados no blog. Preste atenção aí que quando chegar o artigo número 1000, a gente vai fazer uma coisa bacana pra lembrar vocês. De repente aí, uma mega promoção? Será? De repente, mega promoção, vamos ver. Será? Vamos esperar pra ver. Eu não vou falar quantos posts falta ainda, não. É, não fala não, fala não. De repente, chega aí junto com o Warcraft, dá um jeito de misturar tudo, vamos ver. Né? Sem spoiler. É isso aí, galera. Quem não conhece é um game, cara, tá muito por fora aí do mundo aí do MMO, cara. Eles têm jogos como Metin 2, que é muito, muito foda, né? With Your Destiny, que é um dos jogos que são top trends aí de MMOs. Tem o Hero Online aí, que a lenda que virou um jogo, né? Exato. Nossa, são jogos muito legais. A maior parte deles são jogos muito bonitos graficamente. E esse jogo aqui, cara, que a gente tá fazendo a promoção, é muito bonito, cara. Vocês podem até procurar, entra lá no site da Ungame, que é o www.ongame.com.br. Procurem aí o Eika. Lá tá escrito Aika, mas eu vou pronunciar Eika porque é a forma que o Jin Ho-jung pronuncia, né? E é o autor, né? Foi quem criou o negócio, ele pronuncia assim. Sim. Eu vou pronunciar dessa forma. É Eika, então. Se vocês terem uma ideia, esse cara é tão master assim que ele, além de ter feito o Eika, Ele já participou de vários MMOs. Ele também é o autor do With Your Destiny. Então, o cara é show de bola mesmo. A gente tá com uma super promoção aí com a OnGame, né? Mega parceira. Vou contar aí um pouquinho pra vocês sobre a história do Eika. Na verdade, Eika é uma deusa, cara. Como todo deus, né? Que acho que não tem nada o que fazer lá no começo. Eu vou contar da minha forma escrachada. Resolveu criar um mundo perfeito. Só que o que aconteceu? Ela criou um mundo perfeito, criou uma população para esse mundo perfeito, e o mundo era tão perfeito que a população começou a se enjoar, né? Não havia nada a fazer naquele mundo. Acho que é que essa deusa nunca tinha assistido o segundo filme do Tron, né? Toda vez você tenta criar um mundo perfeito. Cara, sempre dá merda. É. Aí os habitantes que viviam nesse mundo começam a abandonar o mundo, migrar para terras mais profundas, né? Em busca de algum objetivo na vida. Ela se entristece, né? Porque ela vê que o lugar que ela criou, aquele lugar tão bonito, ela ficou totalmente deserta ali. E o que, que ela resolve fazer? Ela resolve criar uma nova raça, que são os humanos. Então eles têm os dois lados. Eles têm um lado bom e um lado ruim. Né? Eles são bem diferentes dos primeiros habitantes. Por eles terem esses dois lados, bom e ruim, vem a cobiça junto, eles começam a guerrear entre eles. É, vem a ganância, começam a destruir o mundo perfeito que ela criou. Vamos entender então. A deusa criou o mundo perfeito. Exato. E criou os humanos pra ferrar o mundo dela. Depois criou os humanos. É porque ela criou o primeiro povo, e o primeiro povo não tinha aquele livre-arbítrio. Era um povo feliz, né? Mas virou um povo vazio. E esse povo começou a abandonar a terra dela, foi pra um outro lugar pra tentar achar um objetivo na vida, né? Eles foram editar, fazer alguma coisa assim. Ela cria outros últimos habitantes. E o que, que eles iam fazer? Eles iam vigiar os humanos e punir. Qualquer mau comportamento, eles iam vigiar e punir. Só que eles não têm esse discernimento, né? De que uma coisa má pode ser uma coisa má pequena, uma coisa má pode ser uma coisa má grande. Então tudo que é coisa má, eles vão punindo. E o que, que vai acontecendo? Os caras começam a iniciar uma matança e a maior parte dos humanos não sobrevive. E a deusa recolhe eles, resolve adormecer e fala assim, vamos dar um tempo pros humanos pra ver o que, que eles fazem. É, esse sono dela dura aí mais ou menos uns 300 anos, cara. Mas aí pra você saber se a deusa acorda ou se não acorda, se ela vai despertar, se ela vai voltar ou não, é só você jogando mesmo pra saber em que altura que tá. Ainda mais agora porque o game tá com um novo patch, tá com várias novidades aí. Tá com uma coisa bem legal. Inclusive, esse prêmio que nós vamos dar pra vocês é uma camiseta Mega Master Blaster, cara. É isso aí. E tem um Vink muito louco aí que faz parte de uma nova terra que é surgida nesse novo patch. Cara, a arte da camiseta é muito bonita, cara. Muito bonita muito mesmo. Bonito. Falo pra vocês, cara, eu ia pegar essa camiseta pra mim aqui, ó. Ainda tô brigando ainda com a RPG pra ver se eu consigo uma camiseta dessa pra mim. Gente, já alguns nossos leitores do blog já conseguiram algumas camisetas pelo nosso vídeo, outros também pelo nosso Twitter, em parceria com o game. Agora a gente vai fazer pra você que é ouvinte do RPG Cast essa promoção. Nós vamos fazer uma promoção pra vocês, meus caros ouvintes aí, e vocês ainda vão ter um pouco mais de vantagem, que é o seguinte: vocês simplesmente vão responder para a gente a seguinte pergunta no e-mail que o Ale vai falar pra vocês agora, pra onde vocês vão enviar o e-mail. O e-mail é o rpgcast@rpgvale.com.br. Isso. E a melhor resposta vai ganhar a camiseta do Eika, que é essa camiseta mega boga aí que você vai ver aí no post. A pergunta é a seguinte: se você fosse Eika e acordasse do seu sono agora, nesse exato momento, o que faria com os humanos? A resposta, cara, é aquela resposta, você sabe ali, né? Nos 140 caracteres. Não adianta mandar uma resposta gigante pra gente, que a gente não vai considerar muito. Então, a melhor resposta, a resposta mais legal, mais bacana, é a que vai ganhar aí uma camiseta do Eika. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu fosse Eika e acordasse agora, eu faria um apocalipse zumbi. Quase que a gente esquece de falar pra vocês aí a data pra você mandar a sua resposta. Então, vai aí até o dia 24 de novembro. Você tava achando que era o quê? Não tinha tempo, que era assim... É uma bagunça, não é assim não. É bagunça, então até o dia 24 de novembro vocês ainda têm um podcast de vantagem. Então continue ouvindo o próximo RPGcast, a gente vai relembrar a data pra vocês, mas não deixem de mandar o seu e-mail agora mesmo. Manda aí, você tá ouvindo o podcast, já manda a sua resposta já pra rpgcast@rpgvale.com.br. Não marca a toca, porque a camiseta é muito bacana, se você perder você tá lascado. O último podcast, o número 8, sobre Warcraft, rendeu aí gigantescos e-mails que a gente vai ler aqui pra você. Já que a gente vai começar a leitura de e-mails, meu caro amigo Ale, seria interessante até a gente tentar ver se a gente arruma aí um nome pra essa sessão. O que a gente faz? A gente pede pra galera mandar um nome aí? É, precisa, a gente tá precisando mesmo de um nome pra leitura de e-mails aí. Ajuda aí a galera do RPGcast, sem ser aqueles nomes que a gente já sabe, do Taverna, do Bardo, sei lá. Então vamos aí pensando algum nome. De repente a gente dá um agrado aí pra quem conseguir fazer um nome bem bacana. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte assim, ó. Pra quem mandar aí ideias de nome pra gente aí, ou no e-mail, ou nos comentários aí, até o dia 12 de novembro. Cara, a pessoa que ganhar estreia a sessão com o nome mais bacana pra nossa leitura de e-mail vai estar aqui depois do dia 12 na Lendo E-mails com a gente. Estará aí conosco, será eternizado aí, mais um RPGcast. Tem muitas caneladas aí que a gente vai ler, e não sei qual deles é maior que o outro, cara. Então, rapaz, quem tá mandando e-mail pra gente é o Alex Ângelo, e ele manda um testamento, cara. O cara deve ter todos os personagens do World of Warcraft nível 85, porque o cara conhece. Tá, sabe, preparado pra jogar o Mist of Pandaria, né, que é a próxima expansão. Ele já sabe o final dessa expansão também, tá ligado? E é importante, cara, porque ele faz várias observações sobre a história do Warcraft, né, porque a gente usou do nosso conhecimento do mais, mas sempre tem alguém que conhece um pouquinho mais que a gente. Ele postou uma série de elementos aqui, falando um pouco de alguns fatores da história. Primeiramente, ele fala que o RPG Cash é bem bacana, porém tivemos algumas caneladas. Vamos destacar umas aqui. Só que saca só a história. Os Draenei não são nativos de Draenor, ou Outland, pra quem conhece, eles são de Argos. E são representantes da raça Eredar que não caiu na corrupção de Sargeras. Cara, nunca que eu ia imaginar um negócio desse. O maluco deve ter contato na Blizzard, cara. Verdade, cara. Então, vamos mais alguma aqui, ó. O espírito do mago que avisa as raças é Medivh, o mago humano que foi corrompido para abrir o portal para os orcs chegarem em Azeroth. Ele está procurando a redenção. O que ele avisava é que todos precisavam se unir: orcs, humanos, elfos, anões e todos os outros. Pra quem não conhece, esse mago é aquele clássico corvinho, sabe? Vai lá, vira humano e tenta alertar todo mundo. Uhum. Ó, falando dos nossos amigos elfos, os Blood Elves, traduzidos erroneamente para elfos sangrentos. Foi elfo de sangue, essa eu sei. São uma raça composta por ex-altos elfos que se rebatizaram em uma honra aos mortos do seu povo durante o cerco de Kel'Thas pela Scourge durante a Terceira Guerra. Os Blood Elves de Azeroth juntaram-se à Ordem na expansão Burning Crusade, procurando reunir-se com o príncipe Kael'thas, Sir Strider, em Outland. Os Blood Elves abandonam seu príncipe quando descobrem que Kael'thas estava servindo a Legião Flamejante. Caramba, cara, tem muita coisa aqui. Pode agradecer o cara, porque também tem muita coisa no que eu vou ler. É, e algumas das informações que você falou aí, até nos nossos também. Então, cara, eu vou deixar só esse, porque é o que eu mais destaquei mesmo. Alex, valeu pela sua opinião, cara. As informações que você trouxe pra gente, valeu muito. Né? Pra quem é fã do Warcraft também, é um conhecimento a mais. Então é isso aí, galera. Então, eu vou ler aqui, então, o e-mail do Fábio. Nenhuma identificação. Até se você quiser mandar e-mail pra RPGcast, pelo nosso e-mail, que é rpgcast@rpgvale.com.br. Manda seu nome, sua ocupação, faz pra gente identificar você, beleza? Diz que primeiro ele parabenizou a gente pela iniciativa do podcast do World of Warcraft. Jogo desde 2005, ele faz questão de estudar profundamente o lore, ou seja, estamos ferrados com este meio. E realmente começa com Warcraft 1, mas vem com muito fora no 2, força no 2, com certeza deve ter que ele quis dizer força, e faz com que nossas cabeças explodam no 3, tá? Beleza. Aí diz que a iniciativa é brilhante, mas se houver espaço, gostaria de fazer algumas críticas. Agora ele até faz um adendo aqui, coloca entre parênteses, relaxa, é só parcialmente passional. Nossa. Aí ele diz assim, faltou alguém que tivesse um conhecimento maior sobre o lore. As passagens contadas não foram tão empolgantes por terem deixado de lado alguns detalhes que fazem com que aquilo se torne épico ou tire a vida de qualquer jogador. Nada que tornasse o assunto extenso e cansativo, mas que traria um sentido mais épico, como assassinato do rei Terenas III pelo Arthas, pai e filha respectivamente, a batalha de Thrall e Grom, que não eram irmãos, eles se chamavam de brother no sentido racial, não familiar. Olha aí. Eu lembro dessa passagem em Warcraft 3, né? Eu achei que, eu sempre achei que os orcs eram irmãos, cara, aqueles dois lá, cara. Sempre achei que era irmão aí, ó, tá vendo? Então, na verdade, eles chamam de irmão mais no sentido brother, né, da coisa, mas, ô, oh, e aí, mano, né? Agora eu tô imaginando os orcs um bando de negão, assim, tá ligado? Do Brooklyn. E aí, mano, e aí, mano. Cara, aí, brother, beleza, mano? Não, acho que na verdade eles chamam de brother mais no sentido de irmandade mesmo, né? Mas é mais no sentido, cara, de irmão, cara, irmão de convivência. Também, é, não sei qual é a relação dos clãs lá também que os orcs possuem, né? Pode ter alguma coisa a ver. Aí o Fábio dando outro sentido pros orcs no Warcraft 3 que a gente desconhecia, tá? Exato. Mas aí ele dá uma chavecada no Thiago. Ele colocou em ponto 2. Segundo, o Thiago é, sem crítica aos demais, um dos participantes com mais desenvoltura para falar. A voz dele é clara e segura. Olha, o Thiago tem um fã aí mandando e-mail pra gente. Se cuida na rua, rapaz. Okay, nós não podemos mais divulgar aí nem o e-mail, nem o Twitter do Thiago, porque senão já Beleza. Aí depois ele fala sobre a terceira pérola. Falou que a gente não explorou muito a passagem sobre o Leroy Jenkins, tudo. É, alguns jogadores do WoW conhecem bem que as instruções pré-boss feitas durante um raid, não sei o que lá. Fala um monte de coisa do jogo. Mesmo com esses, porém, o podcast é muito bom, a edição tem evoluído bastante aí, tá na mão do nosso querido Mr. Game Dev. É. Yeah. Como a transição das trilhas sonoras também ficou bem legal. E é isso aí. Valeu, Fábio, pelo seu e-mail. Continue mandando e-mail aqui pra gente. Espero que você ouça também esse sobre Apocalipse Zumbi e com o John Bojack, vai ser muito animal. Manda aí a sua crítica novamente. Tamo junto. É isso aí, vamos ler o terceiro aqui, porque ele é um dos mais ácidos, assim, que a gente recebeu. Em compensação, ele é um e-mail meio que é ácido, mas bota a gente ir pra frente, né? Não é uma opinião pra denegrir a imagem, é uma opinião de uma pessoa que quer nos ver bem, né? E ele fala que ele já pede desculpa, né, porque vai fazer uma crítica dura, mas não é uma reclamação, é algo que ele acha necessário pro crescimento do RPG Cast, né? Esse e-mail é do Felipe Leal de Lorenzo. Será que ele é mexicano, esse cara? Eu sei quem que é ele no Twitter. Um abraço pro Felipe aí. O cara acompanha o RPG aí no Twitter. Gente boa mesmo. E o cara, ele fala assim, que ele começou a ouvir os primeiros e tal, mas ele parou no Supernatural, né? Porque ele achou que tinha barulho, etc e tal. Mas aí quando ele viu que a gente ia falar de Warcraft, ele se empolgou, porque ele é grande fã do cenário, principalmente da história. Ele disse que a opinião dele em relação ao cast foi uma decepção, mas calma aí, ele explica aqui o porquê. Segundo ele, tem muita coisa bacana que vocês falam e tal, mas muita mesmo. Mas vocês pecaram em dar algumas informações erradas a respeito da história ou a falta de algumas outras informações importantes. A coisa que os outros e-mails estavam dizendo, né, pra gente. Na verdade, a gente não teve tempo pra dar todas as informações de importância e teve algumas coisas que a gente teve que dar umas cortadas mesmo, né? Alguns pontos, só pra exemplificar, é dizer que o herói que salva o humano no primeiro jogo é o Rei Terenas, enquanto, na verdade, é o Cavaleiro Lord Lothar, que é a unidade herói que foi comentada no cast. E esse mesmo cavaleiro mais tarde se torna líder desses humanos refugiados em Lordaeron, pedindo ajuda do Rei Terenas, formando assim a Aliança, juntando os reinos de Lordaeron, Casmodan, que é dos anões e gnomos, e Kel'Thalas, que é dos elfos, né? Em uma fase do jogo 2, ele morre em uma emboscada, o que é importante pra história. Essa parte a gente deu meio que uma confundida, né? A gente falou que era um e na verdade não era outro. E mais pra frente vocês falam do profeta, né? Isso foi até dito no outro e-mail, que ele é um dos personagens mais importantes na história, não somente como profeta do jogo 3, mas ele, antes de morrer e se tornar profeta, ele era Medivh, o humano que foi enganado pela Legião Flamejante pra abrir o portal por onde os orcs passaram para o primeiro ataque. Olha aí. Caramba, olha aí. É? O pessoal tá manjando mesmo aí do World of Warcraft. Meu, os caras comem World of Warcraft com feijão e arroz no almoço, cara. Aí, Blizzard, tava marcando e não trazia a galera pra casa. Nem tava traduzindo o jogo e a galera tá manjando muito sobre Warcraft. Mas é legal, cara, a gente vê isso, né? A dedicação que os fãs dão, né, ao jogo. É como se fosse um espaço da vida do cara, né? É e verdade, ele fala assim, cara, que a partir deste momento, me desculpe caso seja algo muito rude, né? Porque eu acabei de brigar com a minha namorada, tô putaço. Oh, não. Ah, tomara que você se resolva aí com a sua namorada e vai tentar ficar de boa. Acho que é por isso que ele mandou um e-mail meio ácido pra gente aí. Esse tipo de informação sobre esses personagens importantes, acho que vocês têm que pesquisar um pouco sobre o assunto antes de gravar RPG Cast, blá blá, né? Porque vocês são erros bobos. Isso ocorreu nas edições antigas do Cast também, mas no momento eu não vou saber demilucar. E aí ele dá uma força aqui em relação à edição, né? Que tem momentos que os participantes ficam sem falar por alguns segundos ou se desviam muito do assunto. Só que logo embaixo ele fala assim, que ele não sabe se é porque ele ele se acostumou com o Nerdcast, que é o único podcast que ele realmente acompanha e tem uma qualidade muito boa, mas fala que a gente precisa melhorar muito, espero que ocorra logo, pois a proposta de vocês é muito boa, a nossa proposta é muito boa e precisa realmente ser melhorada. Aí ele diz aqui no finalzinho, mais uma vez me desculpe se fui rude ou coisa do tipo, mas achei desnecessário falar essas coisas. Não, achei... Perdão. Mas achei necessário falar essas coisas. Olha, Felipe, muito obrigado mesmo por ter enviado seu e-mail aí. Quem sabe aí pros próximos podcasts aí de Warcraft a gente não consegue entrar em contato com você. Então fica sempre em contato com a gente aí que de repente a gente pode estar te chamando pro próximo Warcraft. E com os outros também, né? Tem muita gente aí que, infelizmente, a WoW Girl não pôde participar aí, mas... É, então. Com certeza a gente vai fazer. A Blizzard tá lançando coisa bem legal aí no último BlizzCon. Falou sobre uma nova expansão do WoW aí. Tem o Dota oficial que a Blizzard tá lançando. Então a gente vai ter muita oportunidade de gravar um podcast sobre World of Warcraft. Exatamente. Existe ainda muita coisa ainda para gravar de Warcraft, né? Como a gente falou, aquele era só o primeiro. Ele tem muita coisa ainda pra gente se corrigir também. E a gente vai aprendendo, sim. A gente vai aprendendo com vocês, né? A gente vai aqui as nossas caneladas aqui. Nós conhecemos, lógico. O jogo é muito tenso. O jogo é muito grande, realmente. É bem complexo, né? O cenário, né? Às vezes também a gente tem que entender que a proposta não necessariamente é fazer um documentário sobre os assuntos que a gente vai falar no podcast, porque muito pouco tempo pra falar uma coisa, sabe, muito absurdo de informações, né, cara? Então a gente vai passar aí mais pra galera que tá iniciando aí, é lógico que a gente tem que desenvolver mais, aprender mais. Ainda bem que vocês estão mandando aí, avisando a gente, que quando vocês mandam e-mail nos avisando, vocês estão avisando os nossos ouvintes também. Exato. Então continue mandando e-mail, que assim a gente vai ajudando novas pessoas a entrar nesse universo de RPG. Exato. Quanto à questão aí de você ter se acostumado com o Nerdcast, acho que todos nós aqui somos fãs do Nerdcast, hein? Confere, galera. Yes! Opa! Opa! É? Posso até dizer pra vocês que eu tenho um certo orgulho alheio aí do Jovem Nerd, porque é um trabalho que eu acompanho dos caras aí faz muito tempo e é muito legal ver o quanto que os caras cresceram, mas eles começaram também pequenininho assim, né, cara? Começaram com vários erros, começaram com várias coisas de edição. Eu não estou usando isso como justificativa, apenas estou exemplificando pra você, né, mais ou menos como que são as coisas, né? Hoje eles são um podcast de referência. Isso é excelente, cara. É muito bom a gente ver um trabalho que a gente admira chegar a este nível. Porém, né, eles não são os únicos, né? Nós temos muitos outros podcasts de qualidade aí, só pra exemplificar pra você. Tem, por exemplo, aí o Matando Robô Gigante. Nossa, né, cara, tem... esse cast é bom, velho. Muito do podcast do blog Melhores do Mundo aí. Um abraço pra galera do Melhores do Mundo, que eu curto muito o podcast deles. Vou falar pra vocês que eu tô ficando apaixonado, cara, pelo mundo dos podcasts. Eu acho que eu até tuitei isso. Podcast te dá uma facilidade enorme de você estar fazendo outra coisa. E eu aprendi bastante coisa com o podcast, inclusive porque agora, de um tempo pra cá, a gente tem uns podcasts temáticos, né? A gente tem aí, por exemplo, o Negação Lógica, ele fala de aspectos políticos. Eu sempre achei política uma porcaria, cara. Eu nunca gostei de política. Eu ainda continuo achando um grande lixo a política. Pois é, mas aí eu comecei a ouvir o podcast dos caras e é muito legal, cara. Você ouvir o bate-papo deles. Eles fazem mais ou menos o que o... Assim, cada um na sua proporção, mais ou menos o que o Nerdcast faz, né? O Nerdcast, ele pega assuntos chatos pra cacete e consegue transformar aquilo numa coisa legal. Consegue fazer o cara ter aquilo como referência. Tem o Visão Histórica também, que é só de história e tal. E aí citar os nossos amigos aí, né? Eu tenho ainda do Bardo. A tenda do Bardo aí, que tá fazendo um trabalho bem legal. E o Quadrincast também, né, cara? Quadrincast aí que a gente descobriu. Quadrincast. Descobrimos recentemente o trabalho dos caras e virei fã já do trabalho deles. Teve o último Quadrincast aí com o Eduardo Spora, né? Aconselhando vocês a procurarem aí, que foi muito foda. Inclusive, Matando Robô Gigantes, esse último podcast que teve aí, que foi o A Voz do Robô, é com o Azaghal e com a Lotone. Então, vocês já fiquem espertos aí pra procurar também. Mas só pra finalizar aqui, nós temos ciência, né, que o podcast, ele tem algumas falhas no microfone, né, tem alguns erros, algumas coisas. Temos como referência podcast como o Nerdcast, mas nosso objetivo não é ser igual a eles, né? Nosso objetivo é ter a nossa cara, é ter o nosso... A nossa identidade, né? Exato, ter a nossa, cara, identidade. E a gente tá crescendo aos pouquinhos aí, né? É lógico. É isso aí, galera. Continuem mandando seus e-mails, porque os comentários são muito importantes pra gente. Tweetem bastante, Facebookem bastante. É isso aí, galera. Pizza! Get out there and make it look good! Eu sou RPGista e se eu fosse um zumbi eu não comeria outros homens. Eu sou o Mr. Gamerdeath e eu tenho zumbis no meu quintal. Eu sou o John Bogea e eu não tenho uma frase tão impactante quanto a deles aí. Eu acho que essa é a sua frase impactante, hein, cara? Pra começar a falar sobre o nosso convidado, nada melhor do que dar a palavra a ele mesmo. Fala, John, galera. Dá um alô pra galera e fala um pouco mais sobre você. Eu sou o John Bogea, eu escrevi aí o Terra Devastada, que já tá à venda pela Retropunk já faz, acho, pouco mais ou pouco menos de um mês, eu não tenho certeza. Nós conseguimos vender a primeira tiragem do livro aí nas primeiras semanas de lançamento, a Retropunk já tá providenciando aí uma segunda tiragem. E é isso, eu tenho a agradecer, né, a galera que comprou o livro, que contribuiu aí pra mais um RPG nacional. É isso aí. Ô, John, você escreve desde quando? Rapaz, eu acho que eu escrevo desde sempre, assim, só que eu só tive coragem mesmo de meter a cara pra fazer um RPG meu e mostrar pras pessoas recentemente. Acho que foi com o próprio Terra Devastada. Por que que você começou a escrever RPG? Ah, cara, não sei, eu acho que eu gostava muito da coisa, eu curtia muito escrever e... Sei lá, quem nunca teve esse impulso, né? Qual RPGista nunca teve esse impulso de gostar muito do jogo, gostar muito de um determinado tema e começar a rabiscar alguma coisa, ou modificar, ou adaptar qualquer coisa. Eu acho que isso é normal, da coisa da criatividade, da imaginação do RPGista. Legal, cara. E assim, eu já fiz essa pergunta também pro Leonel Caldela, né? Mas é bom pros leitores terem uma visão do que separa o cara que escreve pro grupo dele e de alguém que vira um autor, que chega a vender mesmo um RPG. Na sua visão, o que separa você de quem escreve em casa, escreve pro seu grupo, do autor que você é hoje, cara? Qual foi o processo para se transformar nesse autor? Assim, deixa eu pensar nessa resposta. Eu acho que... tá botando o cara na encruzilhada. Eu acho que o cara que escreve pro próprio grupo, ele talvez escreva de uma maneira menos compromissada, assim. Ele não tá muito preocupado em ser original, ele não tá muito preocupado em vender livros. Ele mais despreocupada ele escrever pro grupo. Afinal de contas, o que ele escreve vai ficar só entre o grupo dele, se ficar bom, se ficar ruim. Não importa, vai ficar só entre o grupo, entendeu? Já acho que o cara que escreve profissionalmente, ele tem que se focar mais em, de repente, não cometer alguma gafe muito ruim, muito, sei lá, plagiar alguma coisa, ou tentar fazer o que outra pessoa já fez, sei lá. Eu acho que tem um pouco aí do processo de querer ser original, de querer ser um pouco mais profissional do que quando escreve pro teu grupo. Legal. Você acha que o cara que ele escreve pro grupo, ele trata muito o texto dele como um filho, assim, como é só meu, ninguém mexe, ninguém vai palpitar, e o cara que é profissional, ele é um pouco mais aberto às ideias ou não rola? Você acha que é viagem? Não, eu acho que depende muito. Eu vejo muita gente que escreve pro grupo, escreve muito bem, escreve como se fosse profissional, e tem muita gente que escreve profissionalmente como se estivesse escrevendo pro grupo, assim. Eu acho que depende mais de cada um, assim. Acho que independe de ser pro grupo ou ser profissional. Acho que vai da vivência, da maturidade do autor. Sei, mas nesse quesito, assim, o que que separa os homens dos moleques, assim? O que que é o profissional e o cara que não é o profissional? Acho que quando tu passa a escrever profissionalmente, tu tem que fortificar o alicerce da tua obra, do teu trabalho. Tu tem que envolver pesquisa, tu não pode escrever de qualquer jeito, tu não pode escrever qualquer coisa, tu tem que estudar antes de escrever o determinado tema. Aliás, tu não pode ser só um fã do tema, tu tem que ser um expert no tema. Tu tem que explorar todas as minúcias daquele tema, estudar, escrever, reescrever, entendeu? Mostrar pras pessoas, ver o que as pessoas acham do que tu escreveu. Acho que aí tu vai caminhando para um rumo mais profissional. E é exatamente esse lance de ser um expert o motivo de a gente ter convidado você aqui pro RPGcast, porque a gente vai entrar agora para falar um pouco sobre zumbis. Explica pra galera aí por que os zumbis, por que esse tema pro seu livro, pro RPG. Olha, eu, como praticamente 90% dos nerds do mundo, adoram o tema do apocalipse zumbi, né? Coisa que o Romero inventou lá. Então, eu tava muito afim de escrever um sistema narrativista, eu tava muito afim de criar um sistema, e eu era muito fã de zumbis, e na época eu acho que eu tava assistindo muita coisa de zumbis, tava consumindo muita coisa sobre zumbis, e decidi adotar o tema pra esse primeiro trabalho. Aí, juntei o útil ao agradável, né? Acabou saindo Terra Devastada. É até interessante falar pros nossos ouvintes que ontem mesmo, dia 27, né, de outubro, que é o dia antes que a gente tá gravando, você deu uma palestra sobre zumbis, né? Fala pra galera. Pois é, foi lá na Zombie Walk daqui de Belém, né? Todo ano eles fazem lá. Esse ano eu fui convidado para fazer uma palestra. Teve um evento especial da Zombie Walk no auditório da Livraria Saraiva. E eu fui convidado para fazer uma palestra e fazer uma exposição dos desenhos do Terra Devastada. Então tinha uma mini galeria lá na livraria com vários desenhos. Teve uma palestra minha e um bate-papo junto com um quadrinista famoso aqui em Belém, que é o Marcelo Marrá, um grande amigo meu também. Nós falamos bastante sobre cinema, sobre zumbis, sobre apocalipse zumbi, sobre RPG. Foi bem bacana o evento. É bom que você já tá craque então para esse RPG Cast. Explica então pra gente um pouco, ô João, por favor, a origem dos zumbis pra galera. Fala de onde originou essa ideia do apocalipse zumbi, por exemplo, desde o primeiro cara que se levantou no chão, saiu devorando a galera até chegar no Resident Evil, por exemplo. Os zumbis, eles nem sempre foram esses zumbis que a gente conhece. O zumbi morto-vivo, devorador de carne, que infecta o mundo inteiro, é o zumbi moderno, é o zumbi pop, né? Antes desse zumbi, existia o zumbi clássico, que é o zumbi voodoo, né? Que veio da África, que se popularizou muito no Haiti. E até então, as histórias de zumbis eram só sobre necromantes que enfeitiçavam pessoas, que roubavam cadáveres do cemitério, reanimavam, ou que fazia aquela coisinha do pó de zumbi pra escravizar. É uma coisa mais caseira, né? Tinha mais a ver com misticismo, com magia, né? Era o zumbi verde, abacate. Eram os minions dos feiticeiros, né? Uhum. Inclusive, no cinema teve vários filmes sobre esse tipo de zumbi específico. Era um zumbi voodoo, que era um zumbi necromante, né? Ou zumbi escravo de um cientista que tinha inventado qualquer coisa. Enfim, mas eles eram sempre postos como escravos de alguém, assim, sempre causados por alguém. Quando o Romero apareceu, que ele filmou A Noite dos Mortos-Vivos, ele marcou ali o zumbi moderno. Foi o Noite dos Mortos-Vivos foi como se fosse um marco para a mitologia do zumbi, né? Existe o zumbi antes e depois da Noite dos Mortos-Vivos, que veio a ideia do apocalipse zumbi, dos zumbis que devoravam homens, que passavam a infecção adiante e que o mundo chegava num ponto cataclísmico que estava totalmente devastado por zumbis. Essa ideia apareceu primeiro no Noite dos Mortos-Vivos com o Romero. E o próprio Romero tinha pegado essa ideia lá do Eu Sou a Lenda, do filme do Richard Matheson. É isso aí. Richard Matheson, né? Lembrando pra galera que Eu Sou a Lenda, o filme que foi regravado pelo Will Smith lá, aquele foi o protagonista, na verdade é tirado nessa obra também de Richard Matheson, que foi que originou talvez todo esse caos aí, zumbis. Se eu não me engano, não é que ele é inspirado na obra, ele é inspirado no filme que foi inspirado na obra, ele é inspirado naquele primeiro filme lá. Exatamente. O Romero, ele era fãzaço desse primeiro filme, que era inspirado na obra do Richard Matheson, que era sobre um mundo devastado por vampiros, que era uma doença vampírica esquisita lá, que tinha consumido o mundo inteiro, tinha sobrado só uma pessoa. E tinha aquela coisa de sobreviver ao mundo inteiro, o cara sozinho no planeta. Então o Romero adorava essa atmosfera e decidiu fazer um filme sobre isso também. Só que no filme do Romero, ele trocou os vampiros pelos zumbis, né? Da Noite dos Mortos-Vivos pra cá, se popularizou a coisa do apocalipse zumbi, e tem bilhão de filmes e histórias sobre isso agora. Até no Eu Sou a Lenda, talvez a gente percebe um pouco mais uma organização, sei lá, que uma certa inteligência naqueles zumbis vampiros que aparecem no filme, né? Já na Noite dos Mortos-Vivos, não, eles são... Não sei qual que é o propósito deles, além de andar pela rua, devastando tudo e comendo quem tá pelo caminho, né? Rapaz, nesse novo filme, nesse novo Eu Sou a Lenda, acho que foi o que mais caracterizou, assim, do livro. Porque no livro e nos primeiros filmes, eles são vampiros mesmo, eles são meio civilizados, assim, eles são inteligentes, eles se vestem, eles ficam com óculos escuros, então eles conversam com o protagonista. Já no filme do Smith, não, eles já se tornaram mais criaturas meio zumbificadas mesmo, né? Descaracterizou bastante, assim. É, tanto que o protagonista, na verdade, ele estava estudando, né, e ele notou uma evolução, na verdade, né? Porque no começo da epidemia era basicamente todos monstros. Uhum. Tinham esse consenso de grupo, né? Eles não tinham esse consenso de cuidar um do outro. Era basicamente todos monstros. Conforme vai passando o filme, você vai percebendo junto com o protagonista que eles vão evoluindo. Que há uma certa evolução. Principalmente naquela hora em que ele prepara a armadilha pra eles e depois eles preparam a armadilha pra ele. Né? Eles aprenderam. Cara, aquela hora do filme é muito foda, mano. Isso é o behaviorismo puro, né? Estímulo e resposta, né? Exato. Foi estimulando os caras até que eles começaram a aprender. Isso é bem legal. Não sei se os zumbis da Noite dos Mortos-Vivos teriam um comportamento parecido, não é? Não, aí o Romero já vai explorar a coisa da, da inteligência zumbi já nos outros filmes, assim. É porque até então os zumbis do Romero naquela época eram corpos rígidos, né? Eles não tinham inteligência, eles iam através de uma força externa, né? Algo que impulsionava eles a ir até o objetivo, né? Era aquela a coisa da fome, de querer devorar os últimos sobreviventes lá. Enfim, o Romero, na verdade, nos filmes do Romero, ele não explica muito a origem do apocalipse zumbi, né? Isso é, acho que é o grande tchan do filme. Tipo, não precisa explicar a origem, o importante é estar o clima de sobrevivência e de terror. Na época lá do que ele foi lançado, A Noite dos Mortos-Vivos, não tinha o órgão lá americano que cuidava da censura dos filmes, da coisa da faixa etária. Então, quando estreou o filme, tinha criança dentro do cinema vendo, sei lá, um monte de gente devorando outro monte de gente, e tiro e morte, estripação e tudo mais. Então era meio chorando no cinema. Uma piração no meio do cinema, né, cara? Nossa, aí imagina o Huawei que fez esse filme na época. E é uma coisa que você imagina, porque ó, os zumbis, cara, eles são irracionais, não se organizam totalmente, mas eles botam assim um terror foda, cara. Eles botam assim uma aflição de você ver aqueles caras sendo comidos e parece que não tem fim aquele negócio, né, cara? Se até hoje a gente sente isso quando a gente assiste um filme de zumbi. Imagina uma sociedade naquela época que nem tinha ideia e de repente vão pro cinema e se depara com toda essa realidade, né, que o Romero apresentou pra eles. Não, imagina uma criança assistindo esse filme. Essas crianças com certeza se tornaram cineastas depois e produtores de material também, né, de ultraviolência e tudo mais. Sabe o que eu acho? Eu acho que também um pouco dessa época... as pessoas elas não sabiam com o que estavam lidando. Quem estava assistindo também não sabia direito com o que estava lidando. Acho que isso também é o que deixou o fator medo maior. Porque hoje você sabe tudo, praticamente, de zumbis, você sabe tudo de lobisomem, você sabe tudo de vampiro, né? Você já assistiu vários filmes, já está incrustado na nossa cultura. Mas naquela época era uma coisa relativamente nova, né? Eu não diria que você sabe tudo sobre vampiro, principalmente depois do Crepúsculo, cara. Mas, é verdade. Enfim. O Choque Social, que era o filme também. A gente tá falando dos anos 60. É, e era tipo um filme onde o protagonista, o herói do filme, era um negro mandando em pessoas brancas, assim. Cara, isso em 1960 era o caos, mano. Era o choque total da sociedade. Se marcar, isso pode ter até incentivado aí a morte do Malcolm X em 66. É, sim. Sem contar que os filmes da época eram filmes com um critério do herói. Na maioria dos filmes, elas não se ferravam muito, né? Você tinha aquele conceito mais de filmes como O Vento Levou, né? Esses filmes mais que as coisas são todas boazinhas, ensinam conceitos mais boazinhas e tal. Aqueles filmes de gladiadores, né, que eles sempre se davam muito bem. Eles sempre se davam bem, por mais que eles brigassem no filme e tal, mas eles sempre se davam bem no filme. A maior parte da galera se dava bem no filme, né, até os ruins. E no filme do Romero, não, a maior parte da galera se ferra. Se ferra, não. Todos os mortos-vivos, todos morrem no final, não existe sobreviventes. Pois é. E o mais angustiante do filme é que, tipo, tu vê o desespero das pessoas... tentando sobreviver ao apocalipse zumbi, mas o filme te mostra que não tem pra onde eles fugirem, não tem solução. Eles vão sair daquela casinha pra onde? Não tem fuga. O mundo todo foi devastado por zumbis e a gente fica torcendo por eles, mas sabe que tem jeito, que eles vão se dar mal no final, que eles vão morrer no final. Né? E aí que tá a angústia do apocalipse zumbi, é tu tentar sobreviver pra adiar o inevitável, né? Que tu vai acabar se ferrando depois. Eu nem sei porque que eu ainda assisto o filme zumbi, que eu sei que no final todo mundo vai se ferrar muito feiamente, cara. Você sabe que todo mundo vai morrer, mas você assiste com aquela aflição. Eu acho que a cada filme, cada livro que a gente vê sobre o apocalipse zumbi, é o que a gente tá procurando uma resposta de como sobreviver a ele, né? Pois é, aí quem inventou isso, quem criou essa coisa do apocalipse e da sobrevivência foi o Romero. Então o Romero vai carregar esse mérito pra sempre, assim. Sim. É, só quem sobrevive mesmo nos filmes do zumbi são aqueles filmes um pouco mais pra frente do Romero, né? Que são praticamente aí a zoação dos filmes, né? Ah. Você tem aí... né, que eram não sei se é A Volta dos Mortos-Vivos, A Noite dos Mortos-Vivos, uma coisa assim. Não, teve. Que até você tem o Michael Jackson levantando no túmulo lá, dançando junto com os caras. Na verdade, a coisa do zumbi comedor de cérebro, né, que é clássico de zumbis e tal, o cara que devora miolos, teve só uma série de filmes que foi sobre isso. foi só a série do Voto dos Mortos-Vivos. São os únicos zumbis devoradores de cérebros que são dessa série de filmes e ficaram famosíssimos. E, tipo, é um filme zoado. O diretor não queria fazer um filme sério de terror. Ele queria misturar terror com comédia mesmo. E ficou um bom filme. O primeiro filme é ótimo. São os outros quatro, eu acho, foram cinco edições desse filme. Tem até uma pergunta que eu nunca consegui entender, cara. O Jason, ele é ou ele não é um zumbi? Aí eu tenho que assistir mais os filmes do Jason. Eu não conheço muito bem a história dele. Porque, mano, ele chegou até qual número, 18, sei lá, qual o número do filme que o Jason chegou. E eu tenho a leve impressão de que o Jason é zumbi. Até pro nosso ouvinte aí, se vocês quiserem responder, mandar e-mail, podem nos ajudar com essa dúvida. Cara, eu acho que não, cara. Na verdade, ele estaria mais ali como um arauto, qualquer coisa assim do tipo. Mano, mas ele tem um comportamento de zumbi muito foda. Uma coisa que você vê no Jason, ele é extremamente rápido quando está longe das vítimas. Não sei como. Ele sempre consegue aparecer na frente da vítima. Ele acha que ele tem um mapa com atalhos da cidade. Não é possível, né? Mas ele é, de certa forma, sagaz, né? Ele não chega a ser inteligente, ele é esperto pra matar, né? É diferente do zumbi, né? O zumbi, ele não tem essa esperteza pra matar, a não ser os mais novos, né? Falando ainda do conceito Romero da coisa, ele não tem esperteza pra matar. Ele vai catar um pedaço do seu braço e morder. Mas o conceito do Romero, ele sempre diz que os zumbis, eles são inocentes, pô. Eles não fazem de propósito, eles fazem por instinto. Os culpados são os seres humanos. Eu lembrei de um argumento que acaba com essa ideia de que o Jason é zumbi, ele tem medo de água, né? Não pode ser, não pode, né? Não pode ser, cara. Verdade, ele tem medos, ele tem raiva, cara. Num desses últimos filmes aí que é galhofa que você assiste dele, ele fica nervoso no filme, cara. Fica nervoso, né? É, fica nervoso. Pô, tem que conhecer mais Jason. Eu acho que eu assisti uns dois filmes só do Jason, depois eu me desinteressei pelo personagem. Mas é um personagem muito foda. É, ele é, cara. Eita! Vamos dar umas referências pra galera de alguns filmes e algumas coisas que inspiraram você a fazer o Terra Devastada. Fala um pouco pra galera, assim, do que eles podem encontrar dentro do seu RPG. A intenção do Terra Devastada era meio que emular aquela atmosfera dos filmes do Romero, que eu sou grande fã, assim. Guia de Sobrevivência Zumbis, que escreveu o Guerra Mundial Z, que são ótimos livros, são livros meio que no formato de documentários. Quem não leu, vá ler, que são ótimos. Quem não assistiu a trilogia Romero, assiste a trilogia Romero, que é ótima também. E fora isso, eu fiquei naquela coisa, né, de, pô, tem que fazer um jogo onde tem essa atmosfera, onde o jogador ele possa fazer qualquer tipo de personagem. Aí eu fiquei, nossa, cara, como é que eu vou fazer? Aí pensando, a gente criou o sisteminha lá de descrição livre, onde o apocalipse zumbi não tem um padrão de personagens, não tem um padrão de sobreviventes. Pode ser qualquer coisa, pode ser um soldado super treinado, pode ser o presidente dos Estados Unidos, e pode ser um bêbado da esquina ou um mendigo. Aí a gente queria meio que chegar num sistema que conseguisse emular esse tipo de coisa, pra que o jogador pudesse fazer qualquer tipo de personagem poder sobreviver lá no mundo do Terra Devastada. Ele seria basicamente, então, assim, um treinamento para sobrevivência no apocalipse zumbi. Um treinamento? Ah, pode ser, pô. Pode ser. Olha, a gente... A galera aqui no Twitter, né, tá até perguntando, assim, o Elvin Hazengor, que era pra ele estar aqui no RPG Cast, o vagabundo tá lá no Twitter, mandando a pergunta. Safado. Bem safado. Se houvesse uma infestação de zumbi hoje, os RPGistas e fãs do tema formariam a grande parte dos sobreviventes? Olha, eu não sei se fariam, porque geralmente os nerds são meio sedentários, né? Eu, por exemplo, acho que eu não sobreviveria nem 2 dias no apocalipse zumbi. Primeiro que corresse atrás de mim, eu ia desistir, ia passar mal. Não, chega, me entrego, toma, come. Sou muito sedentário, cara. Eu não ia conseguir sobreviver. Aí, o Elvin, então, tá respondendo a sua pergunta. Você também larga a mão de ser sedentário e no próximo RPGcast você apareça pra falar com a gente. Né, não? Continuando aí o papo do Homero, ô John. Diga. Você se inspirou em várias obras dele, né, e tudo mais. Mas teve alguma obra ou algum filme, algum game mais recente que tenha ajudado você também a escrever o livro? Mas games, olha, eu te confesso que eu acho que não tem nenhum game que eu possa dizer que, não, esse aqui foi importante pro desenvolvimento de Terra Devastada. Até porque nessa época eu tava jogando muito pouco videogame, eu tava mais concentrado nos filmes e nos livros. Mas eu acho que o primeiro Resident Evil tem mais o clima do que eu queria pro Terra Devastada, né? Já tem uns bacanas, que é tipo Left 4 Death ou Dead Island. Só que eles são muito games de ação, assim, é muito game de pega uma arma, vai destruindo os zumbis pela frente. E não é bem isso que é o Terra Devastada. Terra Devastada é mais sobrevivência, terror psicológico. Ele tem mais a ver, acho que, com o clima do primeiro Resident Evil, assim, que aquela coisa de susto, de a qualquer momento tu pode morrer, tu pode, dobrando a esquina, tu pode ser atacado por uma turba de zumbis e perder o teu personagem. Acho que vai mais por aí. É, porque eu tenho uma leve impressão, John, que os games hoje em dia de terror, assim, talvez eles não passem mais essa atmosfera, assim, de zumbi de terror, e foquem mais nesse lance de tiro em primeira pessoa, né? É, eu acho que eles querem pegar uma galera mais jovem, que quer mais ação mesmo. Game de ação vende muito. É, o último jogo bacana que eu joguei é o Call of Cthulhu The Dark of Corners, uma coisa assim, que saiu pela mesma produtora lá do Fallout, que eu não lembro o nome dela, é um nome esquisito. É um game de horror, é um game foda, assim. Tu passa metade da história totalmente desarmado, só fugindo, só levando susto. Aí no finalzinho que tu vai pegar uma pistola ou qualquer coisa assim e continua no jogo. Mas é um game muito bom, recomendo ele. Apesar de não ser de zumbis, né? Sim. É esse tipo de clima, então, que a gente pode tentar encontrar aí no Terra Devastada. É um clima mais psicológico. Essa foi a intenção. Agora, tem gente que... Eu já recebi feedback de pessoas que já fizeram caça ao zumbi com Terra Devastada. Já criaram até... Tem um menino que me falou de um RPG de super-heróis que ele tava fazendo com o sistema. Caramba, que legal, cara. É, dá pra pensar no... Já que a gente pensa no apocalipse zumbi, por que não pensar no super apocalipse zumbi? Tem um Marvel Zombies, não é isso? Que é super-heróis? Cara, um super apocalipse zumbi seria super assustador. Desculpa aí. Seria engraçado, cara. Seria tipo um 3D IT, mano. Ah, imagina o super-homem zumbi, assim. Como é que tu vence, cara? Vence, né, cara? Primeiro porque, assim, essa teoria do super-homem não ia dar muito certo, porque eu não imagino a carne do super-homem não poderia apodrecer, né? É verdade, o cara ia dominar tudo. Eita! The Walking Dead, né, que era uma publicação em HQ, que foi publicada lá nos Estados Unidos em 2003, virou uma série pela televisão, e agora tá chegando aí na segunda temporada, né, uma série foda que fala sobre esse lance de sobrevivência. Cara, The Walking Dead é foda demais, cara, é foda demais. Assisti toda a primeira temporada, tô esperando a segunda, tem a galera que tá assistindo aí aos pouquinhos, mas eu não quero assistir o negócio ao pouquinho, cara, porque cada episódio ele te prende. Ele faz com que você queira assistir o próximo e assistir o próximo, e você quer ver aquela trama se resolvendo. Tem algumas coisas que acontecem meio clichê, que você já conhece, né, que já sabe o que vai acontecer, mas tem algumas coisas que te surpreendem demais, cara, na série, assim. Uma série realmente, cara, que foi bem, bem pensada, bem planejada. Ah, eu adorei Walking Dead, cara. Eu já era fã dos quadrinhos do Walking Dead. Quando anunciaram a série, eu pirei, assim. E quando começaram a soltar as primeiras imagens, comparando com os personagens do quadrinho, eu fiquei, nossa, que foda, cara. Por incrível que pareça, o que menos parece com o personagem é o Rick lá, o protagonista. Deixa eu te perguntar, John, no Terra Devastada você tem algumas fichas principais lá, alguma coisa assim? Tem. Inclusive, os personagens de exemplo de sobreviventes que estão no Terra Devastada foram feitos pela galera do Vila do RPG. Foi um playtest que eles fizeram, mandaram pra mim, vou publicar, cara, vai entrar no livro, já é. Você pode falar um pouco pra gente, sem dar spoiler, de background, assim, sei lá, de alguma coisa do Terra Devastada? Não posso. Não tem nada de tão surpreendente que alguém não tenha visto numa história de apocalipse zumbi, né? Na verdade, eu listei uma série de eventos que aconteceram no mundo. É uma série de eventos interessantes pra, de repente, rolar uma aventura, né, em um deles, que acontecem desde antes do apocalipse zumbi, durante o apocalipse zumbi e depois do apocalipse zumbi. Né? Falei um pouquinho da Guerra Z, falei um pouquinho do Dia Z, falei um pouquinho de como os cientistas falharam lá na tentativa de encontrar uma cura, de como a mídia tentou cobrir os focos da doença, de como as forças armadas falharam, da formação das milícias, da falta de fé das pessoas, dos suicídios, enfim, eu listei lá uma série de eventos interessantes que quem lê pode tentar ambientar a história em um desses eventos. Cara, muito legal. Você falando assim me lembrou muito do melhor filme do Resident Evil, né? Porque todos os três filmes que lançaram até agora foram lixo. mas teve animação, não é? O Degeneração, cara. Nossa, Degeneration. Cara, o Degeneration é muito foda, mano. Ele falou exatamente dessa passagem, né, do mundo normal até começar a se transformar no mundo zumbi. Foi o único filme que, assim, que eu assisti e explodiu minha cabeça mesmo, cara. Esse filme é bom mesmo, cara. Sim. É uma animação. É, animação mesmo, cara. Não, bacana. Sim. É massa o filme. É uma coisa bem, bem interessante, né? Que os zumbis de Homero, embora ele não tenha explicado a origem e tal, mas você meio que tem uma coisa na sua cabeça, imaginando que seja um processo mais místico do que químico, né? Que seja um processo, uma coisa mais naquele sentido mesmo do zumbi antigo, que não cabe mais ninguém no inferno e os mortos levantam. Aquela coisa meio bíblica, digamos assim, né? É, espero que as pessoas que sejam cristãs não taquem com a mim depois. Mas é mais difícil dessa ideia. Não, tem muitas teorias durante o filme do Homero. Tem essa coisa do... esse textinho épico. É quando o inferno estiver cheio, os zumbis vão transbordar pra terra. Isso apareceu na primeira vez, aliás, no segundo filme, no Madrugada dos Mortos. Mas já no terceiro, que é o Dia dos Mortos, já tem uma pegada mais científica, mais militar, aí já vai pra um lado mais de vírus mesmo. Ah, então esse lance de vírus eu imaginei que era mais moderno, não, já surgiu lá nesses filmes, né? Na verdade, ele vai jogando teorias durante o filme de acordo com o que os personagens possam acreditar ou não. Tipo, no primeiro filme são personagens bem simples. É uma menina lá que ela vai no cemitério, são os moradores de uma fazenda. Quer dizer, não tem muita ligação com ciência. Então não precisava explorar muito o conceito científico. Não precisava nem explorar a origem dos zumbis, né? Só o ambiente lá já era o suficiente. No segundo filme, que ele já trata mais da coisa do consumismo, de colocar os zumbis no shopping, de se esconder lá dentro do shopping, né? Ele já puxa mais essa coisa da religião e da devoção das pessoas, da idolatria a ídolos, seja uma divindade, seja o dinheiro, seja um produto. Então ele já dá uma puxada mais pro misticismo, pra coisa da fé nesse filme. Já no terceiro, que é mais militar, que já tem um espaço numa base militar, já tem mais ciência. Aí já tem um cientista lá que explica como é que funciona, como é que o vírus entra no cérebro e acontece o processo de zumbificação. Enfim, ele já puxa mais pra coisa da ciência. Pra vocês verem como é que as coisas em questão de terror, elas precisam estar cada vez mais próximas e mais parecidas com a gente pra poder fazer mais sentido, né? Pra estar mais próximo da nossa área de visão. Se você for pegar aqueles zumbis mais antigos, você tinha até aqueles zumbis galhofas lá, né? Alguns eram zumbis verdes, eram aqueles zumbis mais rígidos, né? Eles eram mais aqueles Plants versus Zombies, né? É, exato. Era uma coisa bem mais caricata. O próprio vampiro, né? Você tinha o Drácula, né? Você tinha um cara específico que era excluído, tinha como você detectar quem era um vampiro, você tinha como você detectar quem era um zumbi. Você tinha o lobisomem clássico, né? Que, exato. Que ele era o mesmo personagem em 5 filmes direto, né? O zumbi, eu acho que ele quebra um pouco isso, porque cada filme ele tem um estilo diferente, né? Exato, mas o zumbi, em cada filme, em cada literatura, cada game, ele vem se aproximando de nós. Ele vem ficando cada vez mais parecido com a gente, né? Tanto que você vê aí, né? Como o John deu o exemplo aí do Left 4 Dead, que é os zumbis correm e tudo mais, né? E é isso que eu acho que é a magia, né? A coisa que funciona bem no zumbi torna as coisas mais críveis, né? E é isso que separa o quem é nerd de quem não é nerd, cara. Porque... Como assim? Pelo menos os autores, eles estão procurando trazer ele um pouco mais próximo, e você sente ainda mais essa proximidade com esses zumbis estilo que surgiram no terceiro filme e estilo Resident Evil, que são mais zumbis biológicos, né, cara? Que é uma coisa que, não vamos dizer que pode acontecer, mas é que tá bem próximo da gente, né, com a quantidade de vírus. Porra, tá bem próximo da gente? Dá licença. Quantidade de epidemias, né, que você vê aí pelo mundo afora, né? Às vezes dá até um medo, cara, de repente você vê uns zumbis aí, você acordar de manhã e tá neguinho lá batendo na sua porta querendo comer seu cérebro, cara. Depende muito do autor, na verdade, né? Inclusive no Terra Devastada, eu faço uma referência lá sobre a questão dessas gripes que aparecem de vez em quando. Tem lá, dizendo que os primeiros focos eram tratados como se fosse uma nova super gripe, assim, né? E na verdade era um vírus zumbi que já tava se espalhando. Pois é, cara, é por isso que eu acho que quando acontecer esse tipo de epidemia, os militares e os cientistas vão ser os primeiros a se ferrar, cara. Bom, tipo, tu é um militar lutando contra uma turba de zumbis, não adianta tu atirar no zumbi, ele vai continuar te atacando. E o Max Brooks falou uma coisa bacana no livro dele, que quando tu derruba um zumbi, tu tem mais um cadáver no mundo, apodrecendo, transmitindo doenças e tornando o mundo mais podre. Quando um zumbi mata um soldado, o soldado renasce como um zumbi. Então sempre é ruim. Tipo, não dá pra te vencer o cara. Matando o zumbi ou sendo morto pelo zumbi é sempre uma coisa ruim. Não, mas isso é um ponto que até eu não tinha percebido mesmo, não. Que quando o zumbi mata alguém, ou quando você mata um zumbi, quer dizer, você acaba tendo um amontoado de cadáver, e isso realmente dá uns problemas bem apelões, assim, pra quem mora de perto, cara. Num mundo devastado por zumbis, os problemas não são só os zumbis te caçando. Tem doenças, tem gripe, tu tem falta de remédio, tem falta de comida, tu tem um mundo cheio de cadáveres e putrefação, enfim, não é um ambiente muito saudável, né? Sabe onde eu vi melhor isso? Sobre corpos em putrefação, depois que você mata os zumbis e tudo mais? Cara, no Walking Dead. Sim. Na hora que o cara sai do hospital, tem aquele bando de corpo e mosca pra todo que é lado, né? E ali ele passa por algumas bases militares que foram devastadas, né? Foram destruídas. Falar a verdade, eu tive um medo dele, na hora que ele tava andando ali no meio, levantar todo mundo ali, ia querer comer ele. Comer ele no sentido, né? Carnívoro da outra coisa. Não no sentido físico. Esse episódio do Walking Dead, que é o episódio piloto, né, que ele acorda no hospital, pra mim é o melhor episódio da série inteira. Esse episódio é muito épico. Exato. É. Pizza! Ô, John, vamos falar um pouco aqui do lado humano agora, né? A gente falou muito dos zumbis, né, do que pode acontecer, como que eles podem se comportar, né? Talvez a gente ainda vá explorar um pouco mais esse lado aí. Mas como é que o Terra Devastada, ele trata o lado humano? Como que são as colônias, a formação, as pessoas? Como que elas pensam? Como que elas agem, assim, nesse cenário tão rico que você explorou aí? O Terra Devastada, ele... Eu gosto de dizer que ele não é bem um cenário sobre zumbis. Ele é um cenário sobre sobreviventes. Então ele trata muito da questão da relação entre sobreviventes, né? Tem até um trecho no capítulo do mestre que eu peço pro mestre nivelar o cenário. Ele pode tornar os zumbis apenas no background, jogar os zumbis lá pra trás e não usar os zumbis na campanha dele, fazer uma campanha inteira só de sobreviventes, e pode trazer os zumbis pra perto de sobreviventes e fazer a campanha baseada só em zumbis contra sobreviventes, né? Então ele tem essas opções dentro do jogo. E também criei a questão da coisa do horror, né? Que botei lá, fiz uma listagem, uma série de opções de possibilidades violentas dentro do mundo do Terra Devastada. Tem também uma notinha, caso tu queira refazer a listagem com base nos teus próprios valores morais, de violência e tudo mais. Enfim, tu tem lá uma medição do horror do personagem e uma medição da convicção do personagem. Então, a convicção é como se ela representasse a tua esperança, a tua força de vontade de continuar sobrevivendo. E o horror, ele entra num contraponto. O horror, ele atrapalha o uso da tua convicção, como se fosse tu tentando usar a tua força de vontade pra te vencer o medo. Então, se o narrador souber conduzir a mesa de uma maneira que envolva só sobreviventes, em que tu tá no mundo zumbi, mas na tua aventura não vai aparecer nenhum zumbi, onde os sobreviventes vão apenas tentar lidar com as relações uns dos outros, de repente encontrar uma milícia de sobreviventes violentos e tudo mais, o narrador pode levar numa boa, sem sequer envolver os zumbis. E também tem a questão de tu viver num mundo sem leis, sem regras, num mundo niilista, anarquista. Um ser humano, ele pode ser muito mais violento do que um zumbi no mundo desse. Eu ia falar mesmo, inclusive num mundo onde muitas vezes os próprios humanos são piores que os zumbis, não é? Não, são muito piores, porque o zumbi ele age por instinto, tu meio que pode prever a atitude de um zumbi, mas tu não pode prever a atitude de um outro ser humano que tá sobrevivendo que nem tu. O que te garante que ele não pode te matar por uma lata de sardinhas, por exemplo? Exatamente o cenário que tem naquele filme O Livro de Eli, que é pós-apocalíptico também, que tem, se não me engano, o Denzel Washington, que faz o filme, onde existem muito poucos humanos que nem sabem que existe uma colônia e que eles mesmos tentam se roubar e fazer alguma coisa pra sobreviver. Ah, esse filme ele tem uma premissa boa, cara. Pena que ele ficou muito ninja, assim. Era pro personagem menos ninja e tal, mas ele tem uma premissa boa. Mas tem até aquela parte que mostra que nesse mundo pós-apocalíptico as mulheres são as que mais se ferram, né, cara? Que são atacadas aí toda hora por algum mendigo. Imagina um mundo onde não tem leis, onde não tem regras. Psicopatas e lunáticos e delinquentes de fazer certas atitudes. Tipo, não existe mais. É um mundo sem limites, pô. Que é o que mostra um dos outros que talvez seja um dos maiores problemas do apocalipse zumbi. Que a gente falou da falta de comida, falta de organização, mas tem também aí a falta de sexo, que acaba com todo mundo. Eu acho que tem gente que já tá vivendo então o apocalipse zumbi, cara. Os que estão nos ouvindo vão falar: porra, e se esse apocalipse zumbi, eu tô lascado faz tempo. Então esse apocalipse zumbi não vai ter sexo? Tô acostumado. Eu sobrevivo. Esse é um dos dramas do personagem lá do Eu Sou a Lenda, do livro, que o que ele mais sofre é quando ele vê as vampiras lá nuas se mostrando pra ele e ele não pode sair da casa pra ir pegar elas lá. Esse é o maior drama dele no livro. Que não aparece no filme em momento nenhum, né? Tipo, no filme tudo bem, não precisa de sexo. Pizza. É uma parte que você vê nesse filme também, que é bem o que retrata o caráter do ser humano, de como ele precisa se agarrar, né, a uma esperança. Literalmente. A esperança do Will Smith nesse filme é a cachorra, né, cara? Tipo, é quem dá o apoio pra ele ali. Quem tá ali do lado dele o tempo todo é aquele cachorrinho lá que ele fez, viu crescer e tudo mais. E quando ela morre, cara, puta, acho que foi a parte do filme, assim, cara, que eu fiquei mais triste, assim, me deixou mais triste. Você sente a dor do cara, né, cara? Porque você fala assim, porra, era a única companheira, né? O único companheiro, não lembro se é macho ou fêmea, do cara. Era a única que dava a vontade de viver cada dia mais. E ela morre, cara. E tanto que depois que ela morre, ele perde um pouco, né, esse sentido de medo e vai querer matar os bichos de qualquer forma, né, cara? Mas é daí que você vê o quanto que o ser humano, ele procura sempre tentar se agarrar em alguma coisa, né? Se ele pudesse agarrar em uma mulher, melhor ainda, cara. Tá, né? Mas tem uma cena linda do primeiro episódio do Walking Dead, que é muito dramática, que é quando aquele negão lá, ele volta pra casa com um rifle, com mira de precisão, né, e tenta matar a mulher dele, não consegue, fica com aquele drama, tentando puxar o gatilho sem conseguir. Aquela cena é maravilhosa, cara. Cara, é muito legal mesmo essa cena, cara. Pizza! Há a possibilidade de acontecer o apocalipse zumbi? Pô, aí, olha, se depender do Discovery Channel e do History, tem. Eles querem porque querem acabar com o mundo, assim. Eu acho que o ser humano quer acabar com o mundo, né, cara? O ser humano, acho que ele tem mais medo dele mesmo do que de qualquer outro zumbi, de qualquer desses mitos por aí. Mas, assim, tipo, já existem zumbis, né? Nós, de certa forma, somos zumbis também. Se eu pegar o conceito do zumbi, o que é um zumbi, né? Quando tu perde o teu pensamento consciente, tu passa a agir sem vontade própria, quando tu age apenas por instinto ou pela vontade de algo ou de alguém mais influente. Então, quando tu tem um cara que faz tudo que a TV manda, ele é um zumbi, pô. Enquanto tem um cara que adora uma determinada celebridade, sem nem saber por que adora a celebridade, essa pessoa também é um zumbi. Então, ela para de agir por vontade própria e age de acordo com a vontade de outras pessoas ou de um outro. Poderia fazer aí uma analogia com o número de analfabetos que existem no Brasil, cara. Infelizmente, o analfabetismo é um jeito de transformar você num zumbi, cara. Você fica meio ligado ao que as outras pessoas falam, né? Eu acho que a falta de acesso à cultura, à educação no Brasil é uma coisa terrível. Tipo, o governo tá zumbificando as pessoas, assim. O zumbi é um personagem tão bacana que ele serve de alegoria pra todas essas coisas, assim. A gente pode usar ele como alegoria pra quase tudo. De atitudes inconscientes, de atitudes irracionais. Apesar dele não ser tão sensual quanto os vampiros, ou tão brutal quanto os lobisomens, e etc. Dele ser podrão, dele nunca ser o galã do filme, mas o zumbi ele carrega bastante significados bacanas. Que galã do filme zumbi, só o Michael Jackson mesmo. Tá, eu acho que é o único monte que não dá pra ser galã de nada. Pizza! Já que estamos falando de apocalipse, né? Nós não estamos falando só de zumbi aqui. O negócio aqui é o fim do mundo mesmo e como que as pessoas vão se comportar. Acho que um filme que retrata muito e acho que é um dos que tá no meu top 10, assim, de filmes apocalípticos, cara, é o Extermínio. Ah, Extermínio é legal. Esse eu ainda não vi, cara. Cara, ele é um filme que te bota pra pensar, principalmente porque tem alguns personagens ali que eles fazem algumas coisas que precisam fazer, como é o exemplo também do Walking Dead. Logo no primeiro capítulo, o xerife lá, ele vê uma menina que é zumbi, ele atira nela, ele precisa atirar nela, né, cara? Não tem jeito. Uhum. No Extermínio acontece uma coisa semelhante, que até me deixou um pouco mais pasmo, assim, né? Na época que eu assisti, que tem uma mulher, que é um dos protagonistas, na hora em que o cara é mordido por um zumbi, ela pergunta se ele foi mordido, ele só olha pra ela e ela mata o cara na hora, sem pensar. O outro cara que tá junto com ela vira pra ele e fala assim: mas por que que você matou ele? Você não sabia se ele tinha sido mordido. Ela vira pra ele e fala assim: mas ele sabia. Só o jeito dele olhar pra mim, ele já falou pra mim que ele tinha sido mordido. Esse tipo de atitude, cara, que tem nesse filme, eu acho que é o que tá mais próximo do ser humano mesmo. O que pode acontecer se realmente existir um apocalipse zumbi, cara? Eu gostei, eu ia fazer igual, cara. Qualquer um que olhasse pra mim e você foi mordido, já dava um tiro. Ele sabia. Será que tu faria isso mesmo? Essas questões são muito importantes disso. É, isso é verdade, cara. É, cara, mas ela já tava tão desgrudada, já tava tão sangue nos olhos que ela, o negócio dela era sobrevivência. Ela já perdeu totalmente a humanidade dela, já tava saturada, já tava totalmente perturbada pela coisa do apocalipse zumbi, pela violência que ela tava presenciando. Sim, o nível de estresse dela já tava muito alto, ela já tinha passado praticamente essa barreira, né? Ela já tava no pós-apocalipse já há muito tempo, né? É, na Terra Debaixada ela seria uma pessoa com um horror bem alto, assim. É, porque eu imagino que se você, qualquer pessoa, imagina aquelas pessoas que vivem naqueles países em guerra lá no Oriente Médio, cara. Depois de uma semana vendo amigos e vizinhos sendo mortos, cara, seu olho fica com sangue tão grande, mano, que você vira o Zé Pequeno, assim, level 10 em uma semana, cara. É, cara, é complicado. A mente do ser humano, ela é muito frágil. Não importa muito se você é o cara centrado, mais cedo ou mais tarde, acaba chegando aquele momento em que o cara estoura, né? E ele vai agir por instinto. E é nessa hora que é agir por instinto, ao invés dos zumbis se aproximarem de nós, nós nos aproximamos cada vez mais deles também, né? É verdade. Uma coisa que não é muito abordada nesses filmes de zumbi, mas que me botou pra pensar no filme do Extermínio, é que a contaminação, ela não é feita somente pela mordida. Ela é feita por qualquer contato que você tenha com o sangue do contaminado que possa entrar pra dentro do seu corpo. Entrar pra dentro do seu corpo é foda, né? Pra que possa entrar no seu corpo. Não, até contato com a pele, não é isso? Tem uma, ele é bem... O nível de contaminação... Com a pele não, mas tem uma parte lá em que tem o pai e a filha. Eu não lembro, o pai para pra fazer não sei o que lá. E tem um urubu, cara, que ele tinha acabado de comer lá a pele do infectado e tal. Ele para em cima do cara e o cara, acho que sei lá, ele olha pra cima e o sangue que tá no bico do urubu cai no olho do cara. E o cara se infecta com isso. Caramba, nossa, mano. Cara, esse cara tirou, sabe, erro crítico, mano. O mestre perguntou pra ele assim, faz um teste de observar. O cara olhou pro céu, caiu sangue de zumbi no olho dele. É o que faz pensar, será que, por exemplo, se acontecesse um apocalipse zumbi agora, os animais como pombos, por exemplo, eles não poderiam ajudar a disseminar a doença, os ratos, sabe? Principalmente se fosse biológico o negócio, né? Sei lá, vai um rato lá e morde os zumbis, qualquer coisa assim. Porque quanto mais zumbi tiver, mais corpo vai ter, mais sujeira vai ter, mais bicho vai ter, né? Mais barata, rato. Mas eu acredito que se os animais pegassem os vírus zumbis, aí ia virar uma coisa meio parasitiva, tá ligado? Mas aí depende muito do autor, da história. Tem histórias, tipo, no mundo do Romero, os animais, eles são imunes à infecção. E o Fabrício Caxias, que foi o autor do Terra Devastada, ele é biólogo, né? Então a gente chegou nesse ponto. E aí, será que os animais, eles, tipo, vão ser zumbis também? Vai ter zumbis animais na Terra Devastada? Aí ele me falou uma coisa seguinte, olha, geralmente o vírus que pega no ser humano, ele não necessariamente é também... pega nos animais, assim. Às vezes os animais, eles são imunes às várias doenças humanas e vice-versa. Então a gente decidiu como padrão que os animais na Terra Devastada não se tornariam zumbis, né? Até porque animais zumbis ia ser terrível. Mas tem lá uma parte no livro que se o mestre quiser pôr animais zumbis, ele vai poder, ele faz lá uma adaptação. O rato, por exemplo, que é muito usado em testes de laboratório, ele tem uma biologia... Desculpem aí os biólogos, eu tô falando aqui como um assunto de leigo, né, pelo que eu observo. Tudo que é testado antes, que vai ser testado nos seres humanos, é testado nele antes, né? Então, quer dizer, ele deve ter alguma coisa parecida aí com o ser humano. E tem os macacos também, né, cara, que são os mais próximos, assim. Eu acho que eles poderiam pegar, cara. Mas eu acho que daí, seguindo essa lógica, Arthur, se começassem a testar vírus nos macacos, aí você acabaria criando o apocalipse macaco zumbi, seria tipo o planeta zumbi macaco. Cara, seria muito foda, cara, imagina. O planeta gorilas, né? Os macacos é um bom exemplo, né? Que o mesmo vírus que deixa o macaco inteligente, ele mata o ser humano. Ele se comporta de maneira diferente em cada organismo, assim. Aliás, no Extermínio, a raiva é pega através daqueles macacos lá, cara. Os cientistas estão fazendo aqueles experimentos dele, ficam os macacos nas jaulas, de repente escapa um macaco daquele e morde. Verdade, me lembro disso. Eu lembro desse começo, bacana. E tem um filme sobre animais zumbis, vocês já assistiram o Ovelhas Zumbis? Não, ainda não. Louco. É um filme onde de repente o vírus zumbi se manifesta em ovelhas, assim. Aí as ovelhas começam a ter sangue nos olhos e sair devorando pessoas e tal. Caraca, cara, é muito série B isso, velho. Black Sheep, o nome do filme. Pode procurar depois, é um trailerzinho no YouTube. É um filme muito engraçado, cara. É muito engraçado ver as ovelhas correndo atrás das pessoas. É um filme bem trash, que tu percebe que elas estão sendo enxotadas, assim, né? E tem um cara correndo na frente delas e tal. Mas é muito trash. É. Pizza! Ô, John, lembra que você falou logo no começo do cast sobre aquela questão de que o ser humano sempre ele vai tentar se agarrar a uma coisa, mas na verdade ele tá tentando adiar o inevitável, né? Que é a extinção. Ele sabe que vai morrer, né? Pois é. Eu vi muito isso, cara, que naquele filme, não sei se é A Madrugada dos Mortos, é o remake, né? Os caras se ferram pra tentar sair da cidade e tal. Até tem aquele lance lá dos caras que se conversam pelo telhado. Eu até fiquei com dó, que eu acho que o cara, o único personagem pra mim que não devia morrer naquele filme era o cara que tava do outro lado lá do telhado, e ele morre de uma forma ridícula. Você vê todo aquele sofrimento dos caras, né? Tem até algumas mentiras ali, mas pra sair ali entre os zumbis, um caminhão e mais não sei o que e tal, quando os caras conseguem sair naquele barco, que eles chegam na ilha, porra da ilha já tá infectada por zumbi, cara. Aquele filme me deixou desolado, cara, quando eu assisti, cara. Pois é, mas é um tema bom de se refletir, de se levar pra mesa, né? Tipo, teria esperança? Até que ponto vai ter esperança num mundo onde não existe mais saída, onde não existe mais pra onde fugir? Até que ponto tem que continuar tentando sobreviver? Nas minhas mesas de Terra Devastada, assim, por incrível que pareça, eu não sei se o jogo induz a isso, mas toda vez que eu vou narrar uma mesa, metade do grupo se suicida. Metade do grupo tá atira na minha cabeça, atira na minha boca, eu falo, não, cara, calma, ainda tem 6 estágios pra te chegar no zumbi. Não quero mais, eu desisto. A última vez que eu narrei no encontro, a mesa toda morreu, assim. Metade dos personagens se suicidaram, os outros foram devorados. O último que conseguiu fugir, ele morreu de hemorragia no meio da estrada. Nossa, então o Terra Devastada é apocalíptico mesmo, assim, né? Não, mas eu me surpreendi. Eu faço de tudo pra ajudar os personagens, assim. As pessoas que jogaram comigo o jogo, todas as sessões que eu tive, teve suicídios em massa, assim. Eu não sei se isso acontece com todo mundo que estiver jogando. Até eu tenho curiosidade, né? Isso acontece com mais alguém que esteja jogando Terra Devastada? Se os personagens se matam no meio do jogo? É, responda aí, galera. O John deve ser um mestre maldito, cara. Deve ser aquele mestre filha da mãe, assim, que você não pode fazer nada, que de repente você já tá quebrando um pé, uma perna. Bonzinho, cara. Eu dou muita chance pros caras. São muito, muito bonzinhos. Ô, John, fala aí pra galera como que eles podem conhecer um pouco mais o seu trabalho, do Terra Devastada, como eles podem adquirir quando lançar a segunda leva, né, que você tá produzindo. Eu acho que o Guilherme mandou pra gráfica essa semana ou semana passada, não tenho certeza, mas provavelmente mês que vem já vai estar disponível aí a segunda tiragem. Infelizmente, na primeira tiragem saiu uma errata feia. Não foi tão feia, foi só uma regrazinha lá que tava meio estranha, aí eu modifiquei. Na segunda tiragem ela já vai estar correta. E quem quiser comprar, tá vendendo lá no Drive-Thru RPG, tá vendendo na Moon Shadows, na Retro Story, enfim. Tá vendendo aí na internet, só dar uma googada aí que você encontra Terra Devastada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser baixar o livro de ensaio, o Kickstarter que eu montei, acessa lá o sala101.com e vai estar lá vários projetos que eu tô trabalhando. Eu disponibilizei lá um monte de arquivos para download. Quem quiser conhecer mais sobre os projetos lá que eu tô trabalhando, pode ir lá acessar o site e baixar. E seja feliz. Vamos deixar aqui no post do RPGcast os links também, pra você já ir direto nos links que o John falou pra galera. Você só falou assim meio no meio ali, não, mas agora fala assim com força, com vontade, assim, com o endereço do seu blog. Por extenso, sem números, só letras, porque infelizmente o domínio com número já tinha um dono. Olha aí. Só com letras, sala101.com, podem acessar, que é um site bem legal, eu reformulei ele há pouco tempo. Não tem tanto material, porque eu sou meio preguiçoso mesmo, mas já tem bastante coisa lá. E tem o Twitter do John também, né, que é o @JohnBogeia, eu vou deixar aqui no post também pra galera acompanhar. Se quiser me seguir no Twitter, fica à vontade, eu falo bobagem o dia inteiro no Twitter, sou twittero hardcore, assim, sou twittero fanático. É isso aí. Galera, não acessem o 101 com números, que é paraguaio, hein? É o 101 por extenso. Ou você também pode, que tiver dúvida ainda sobre coisas de zumbis, pode mandar pra gente, o rpgcast@rpgvale.com.br, que a gente vai passar pro John também. Vamos encher o saco dele um pouco mais pra ele responder. A gente manda pra você. E mandem aqui as suas dúvidas, suas críticas, suas pauladas sobre a nossa conversa desse episódio, pra gente ler no próximo episódio todo o seu feedback. É, e comprem o Terra Devastada, comprem, ajudem o RPG Nacional, comprem o Terra Devastada, comprem. Olha, ele tá fazendo Inception. Ele tá fazendo Inception com a galera. Não só ajudar o RPG Nacional, né, cara? Comprem um bom jogo, né? Além de tudo, o Terra Devastada, ele se propõe a isso, né? Ele não se propõe só a santificar o RPG Nacional, ele se propõe a ser um bom jogo. E eu acho que você comprando Terra Devastada, você vai ter um bom jogo aí na sua mão. É, inclusive, vocês verem aí a lista que eu indiquei alguns RPGs pra passar o Halloween, né? Dia 31, que já vai ter passado quando vocês ouvirem esse podcast. Mas tá lá, Terra Devastada na lista dos RPGs para o Dia das Bruxas. Toda Terra Devastada é um jogaço, hein? Quem quiser participar, fica à vontade. Pizza! Nós pegamos o costume aqui, né? Nesse último podcast que a gente fez, né? O podcast passado, foi um exercício bacana. A gente pega alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto e bota no mesmo assunto e a gente vai recobrir. Ah, sim, João, não podia fugir dessa não, cara. Como é? É, o João não vai poder fugir dessa. Pois é. A minha ideia é a seguinte: como seria o apocalipse com zumbis e androides? Cara, é uma pergunta difícil, hein? Como é que seria? Androides, exterminador do futuro. Quem ia matar a gente primeiro? Dois contra a humanidade, assim, eu já tava até descartando a existência de qualquer ser humano nesse cenário. Beleza, vamos facilitar um pouco mais a pergunta, ó. Como seria o apocalipse zumbi na Terra-média do Senhor dos Anéis? Porra! Era pra facilitar? Só voltando a pergunta, já tem uma história sobre zumbis versus androides. É um quadrinho chamado Zombies vs. Robots, zumbis contra robôs. Procura depois esse quadrinho, ele é muito legal, cara. Olha aí, mas tem quadrinho de tudo mesmo, viu? E o Frodo, sobreviveria ou não? Apocalipse zumbi. Acho que depende do sistema. Se fosse no GURPS, provavelmente não. Se fosse no GURPS, nem os humanos normais sobreviveriam. É. De repente, se fosse Terra Devastada, talvez. Ele colocasse umas características legais pra ele, mas num jogo mais combate, assim, mais realista, provavelmente não. Cara, Aragorn arrancaria a cabeça de todos, cara. Um por um. Faria aquela parede, assim, tá ligado? Faria aquela estratégia de ficar entre duas paredes, ia vir zumbi um por um, ele ia ali, ó, matando zumbi. Se marcar, ele chega no meio do... vai falar com o rei dos zumbis, levanta a espada e fala, eu sou o rei, já era. Se bem que eles venceram lá, 10 mil orcs lá, no negócio da torre. É, zumbi não seria nada. Ah, quem sabe tem que saber, a gente tem uma chance mesmo, isso vai saber. Valeu pelo papo, John. Continuem vocês ouvindo o nosso RPG Cast. Valeu, Arthur, também. Até o próximo episódio, que também será puta mega foda. E continue acessando o RPG Vale. Valeu, galera. Até mais. Falou, galera. Bem, dos livros do Max Brooks, que escreveu ali o Guia do Mochila. Não, faz isso não. É porque eu tô com a coleção do Guia do Mochila das Galáxias bem aqui na minha frente. Eu não confunda Max Brooks com Douglas Adams, não. Os guias.